O som é só meu, cada pensamento é um toque no céu. Nas nuvens de fumaça eu posso voar, e nessa jornada aprendo a amar.